Panorama Agrícola para 11 de agosto de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 11 de agosto de 2011, lua crescente, e este é o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som hoje está o Eduardo Maia. O ditado do programa é: não adianta chorar sobre o leite derramado. Acompanhe no Panorama Agrícola de hoje uma entrevista com o lançamento de uma nova variedade de milho, milho colorado. E no Panorama Regional de Lages, Chicão fala sobre comissão que investiga a morte de abelhas. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Contra o mau hálito, use cravo da Índia, que tem também ação contra as cáries. Um chá de cravo pode ser usado para fazer bochechos ao escovar os dentes. É hora das notícias. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda de mefedrona no Brasil. É um fertilizante agrícola que estava sendo usado como insumo para a produção de uma droga que provoca euforia, hipertensão e delírios nos usuários, efeitos semelhantes aos da cocaína e do êxtase. Com essa decisão, a mefedrona passa a ser considerada como crack e a cocaína, uma droga ilegal, incluída na lista de substâncias proscritas e cuja venda ou distribuição no Brasil é considerada crime. Nós estamos anunciando para 19 de agosto a data final, o prazo final para inscrições no concurso de fotografia do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Esse festival, que se realiza em setembro, tem também uma fase, uma exposição de fotografias com os temas do homem rural e do homem da pesca. Haverá premiação do júri popular, do júri pela internet e de um júri técnico. Fotografias coloridas e em preto e branco. Inscrições até 19 de agosto para esse concurso de fotografia do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba. Você pode inscrever a sua foto em qualquer escritório municipal da EPAGRE. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Stanislau Dávalos é pesquisador do CEPAF em Chapecó e está lançando aqui na Assembleia Legislativa uma nova variedade de milho. Quais são as características, o nome dessa variedade e se ela já está à venda no mercado, Stanislau? Exatamente. Nós estamos colocando à disposição dos agricultores catarinenses essa nova variedade denominada SCS-156 Colorado. A característica principal desse material é que é muito bem adaptada para a região nossa em Santa Catarina, para a agricultura familiar. A disponibilidade de semente estamos colocando em Santa Catarina 1.200 sacos de semente de 10 kg e, conforme a solicitação nos diferentes municípios, estaremos atendendo para esta safra. Quais são as principais diferenças em relação ao milho variedade Fortuna e Catarina? A diferença principal é na coloração, que esse tem uma coloração avermelhada, por isso que recebeu esse nome de colorado. E além disso, é um grão bastante duro que é muito resistente a ataque de praga, principalmente aos carunchos. tem um bom empalhamento, ou seja, que a espiga é totalmente coberta pela palha, que esse aí para pequena propriedade é muito importante, em função do que o nosso pequeno agricultor, geralmente, ele escolhe mais tarde o milho, e isso evita bastante a entrada de umidade que favorece aí para a conservação da semente. O milho colorado é apenas para grãos e silagem? É mais destinado para grãos. Outra característica, talvez seja importante destacar aqui, que esse material tem uma adaptação muito ampla. Está recomendado tanto para o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para todo o estado. Tem preço definido? Tem. Será comercializado através da EPAGRI a R$ 42,00 o saco de 10 quilos. Falou aqui no Panorama Agrícola o pesquisador Stanislau Dávalos. Fique ligado no Panorama Regional. Comissão investiga morte de abelhas. Comissão estadual que estuda o desaparecimento de abelhas esteve no município de Bocaina do Sul, na região serrana, tendo em vista a grande mortalidade de colmeias do apicultor Edson José Viggers, o qual estima ter perdido nos últimos 45 dias cerca da metade de suas colmeias. Os técnicos integrantes da comissão estadual coletaram amostras de abelhas supostamente doentes para envio então para o laboratório para análise de contaminação e ou presença de doenças. Também foram coletadas abelhas para averiguar o índice de presença da praga varroa nas colmeias. Técnicos da regional, então, da EPAGRI de Lages, SIDASC, estiveram acompanhando a inspeção e coleta de material nestes apiários. Muito se tem falado do desaparecimento das abelhas, ou morte misteriosa de abelhas, sendo que o setor apícola de Santa Catarina montou no ano de 2010 uma comissão para visitar os apiários e para estudar os casos em que a morte ou sumiço de abelhas estejam acima do tolerado. Em Santa Catarina, apicultores perderam muitas colmeias no ano de 2009 e 2010, que então culminou, né, com a formação da Comissão Estadual para tentar esclarecer os motivos do desaparecimento deste precioso inseto. Quanto às causas de desaparecimento das abelhas, podem ser desde condições climáticas, ao manejo dado às colmeias, contaminações, doenças ou pragas de abelhas, combinação, enfim, de vários fatores, entre outras hipóteses, como os membros da comissão afirmam, municípios não tem um fator isolado. Então é uma combinação de fatores que estão, né, dificultando, né, a atividade e causando prejuízo aos apicultores. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRI, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar a poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Antes de encerrar o programa, lembramos para você que hoje acontece em Balneário Camboriú mais um dia do Congresso Brasileiro sobre Arroz Irrigado. Pesquisas, debates, discussões a respeito do arroz irrigado hoje em Balneário Camboriú. E você pode também ouvir o Panorama Agrícola pelo site da EPAGRI, este programa e de dias anteriores, pelo site www.epagri.sc.gov.br. Nós estamos também em outros portais de notícias, como o portal Dia de Campo, o site da FETAESC, também a rádio online da Assembleia Legislativa e no site do Governo do Estado de Santa Catarina, além de no portal do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.